Amonitas e Moabitas, nunca tua casa. Mas tu, Senhor, mudaste a maldição em bênção. E agora em fé buscamos a purificação. Elias Ibe se esqueceu, misturou o santo e o profano. Mas eu voltei a Jerusalém com meu coração insano. Repreendi o que era errado, lancei fora a iniquidade, restaurando a casa de Deus. Clamamos em unidade. Lembra-te de mim, se afastaram e a voz se calou. Mas eu juntei os cansados, quem a tua obra abraçou. Fechei as portas do sábado em reverente temor, profanando o sagrado. Não há lugar para o erro, Senhor. E os que uniram-se ao mundo não ouviram teu clamor. Com lágrimas eu chamei para voltar. Cada canto e cada espaço, e em teu altar, Senhor, encontramos o abraço. Na luta e na vitória, em ti vou perseverar. Lembra-te de mim, oh. Vem nos restaurar. Lembra-te de mim, Senhor, por tudo que fiz, por teu povo e tua casa, que a graça nos diz. Em meio à luz